Ou o 970, desse 7702 no SES, o ajuste no 017, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2017, reportando estabilizado, autorizado com o contato, coluna aero 1970. O voador não está presente? Após o TAP, dona. Gente, após o TAP? Sim, até o piso de chegada. Ah, sim. Portão 5, puxa aproximadamente. Portão 3305, livre puxa, chama ataque. Chama ataque, 3305. Sanev 6224.4. Pronto, copa, Sanev. 6224, Aracaju autorizado, nível 190. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda na subida Conde. Aciona o código 0260 e o controle 119.35. Autorizado 190, decola da 10, a saída é a ponte, para a curva à direita, 0260, 1935, 6224. 6224, correto, por isso a gentileza modifica o transponder para 0264. 0264, Sérgio? Correto. Sérgio. 15972, prossiga. Alfa, autorização 3704, Alfa confere, Guarulhos autorizado, nível de voo 340, na cola da pista 10, com primeira curva direita, na subida da El, Leba, Motivo, intercepta pêndulo 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco e após conforme rota, aciona 5577, controle 119.35. Correto, chama pronto, puxa acionamento 5974. Boa noite, Salvador, Federal 9973, com a Alfa, autorização 360 com 20. Salvador, boa noite, é o gol 2246. Domingo 246, boa noite, táxi via Alfa e Kilo, posição 2, Romeu, do Pátio 3. Alfa e Kilo, 2 Romeu, Pátio 3, do 246. Para 9973, boa noite, confins, autorizado, nível de voo 360, decola da pista no 0 com curva direita, na subida da El, Leta Motivo, intercepta o pêndulo 10 até por base e após o pêndulo 16, conforme rota do plano. Aciona 5563, controle 119.35. Confins 360, decola da 10, curva direita, perfil da El, Leta Motivo, apêndulo 10, por base, apêndulo 16, após conforme rota do plano. 563 eu transponde, 119.35 é o controle de saída, Federal 9973. Correto, Federal 9973, chama pronto, estacionamento. Camarada Federal, grato. Fala, Luiz, 561, cópia. Mário de 360. Azul 5001, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista no 0 com curva direita, na da EOL da Motiva, intercepta pêndulo 10, segue conforme rota do plano. Aciona 5565, controle 119.35. 30360 Guarulhos, decola no 0, curva direita, da EOL da Motiva. É o pêndulo 05565, no transponder 1935 ao controle. Correto, azul 5001, chama pronto, estacionamento. Chama lá. Sou o 9970. Sou o 970, torre 1895. 8195. Zero, voa. Pouso 170, hoje autorizado pouso próximo 0, retorno 30 graus e no 0 norte. É, já autorizado pouso com a 170. Voo 9723. Voo 9723, boa noite, você viu chegada para 4 pés, ajuste no 0 no 7. Dia, chegada bom, 4017. Boa noite, Alfa, confere. Ponto seguro autorizado, nível de voo 160. Na cola da pista no 0 com curva direita na subida coral. Aciona 0271, controle 119.35. Autorizado, ponto seguro, nível 160, decolagem da 10 com curva direita, saída coral, transponda 0271, controle Salvador, 119, decimal 35, azul 2774. Azul 2774, correto, chama pronto, puxa acionamento. Maraca do pronto, puxa acionamento 2774. Pode confirmar o vento, 1970? Fim, vento, 120 graus, 1, 2 nós. 7. Ponto 3305, livre táxi, via parte principal em Índia. Ponto de espera, terminou no 95, ajuste no 0 no 7. Vicente, ajuste no 0 no 7, via 3305. Solo Rio 5972, na posição meia dúzia para o posicionamento. 5972, livre para o chuma, tá? Já para o táxi, 5972. Será o 9973, número 2, aguarda, puxa. Espera pronto. 3305, autorizado, né? Decola pista no 0, vento 1, 2, 0 graus e 1,4. A linha decola pista no 0, 3305. O Gol 970 vai permanecer na sua escuta? É, o Gol 970, solo 2, 3, solo 2, 1, 1. Confirme? Chamamos o solo 2, 1, 1, o Gol 970, solo 2, 2, 3. Gol 9932, livre Fuxo, uma taca. Bora. Alô, é o com 970, boa. Alô, 70, táxi Alfa, repórter do Juliette. Alfa, tá Juliette. Vai ter esse momento de ir no bloco de 0001, acordando com a equipe de aeronave da Gol, já vai iniciar no 08, já pensou de realizar simultâneo no Porto 9? Sim, vamos ordenar o agente 935, tá 3305, obrigado, boa noite. Paulo Rio 5972, com dois a bordo, na autonomia de 3:22, alternando Guarulhos para o táxi. Controle Salvador, boa noite, até 3305. 3305, andado para Nicolai, super 330, via saída Fuca. 330, saída Fuca, até 3305. Mente, táxi via Pátio e Índia, visual para a nave da Gol, no ponto de espera 1895-1017, obrigado, bom trabalho, senhorita, 5972. Juliette, Alfa Índia, boa noite, noite, táxi, para o seu secretário Chega da Mar, reporte em 10 de Cida. Obrigado, Chega da Mar, boa noite, e táxi. Para o interceptado Chega da Mari, repórter em 10 de Cida. Lista para o nível 060. Voo 9932, livre táxi, estádio principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 07. Azul 5001, sincronizado da Voo, liberar retaguarda, livre puxo no 09, chama táxi. Rio 5972, Rio 5972, autorizado além do colapso no 0010 graus e no 29. Autorizado alinhar e decolapso no 0, Rio 5972. Staten, go ahead. Tango Whiskey Seton, clear to Aracaju, flight level 150, takeoff runway 17, after takeoff left to turn with Conde, departure, Charlie, Oscar November Delta Echo, call code 0263, Salvador departure, frequency 119.35. Romeu Juliette Alfândega, Índia VTO contra esse fechamento, curva esquerda na Cruz 060, seu limite será radial 280 Salvador. 060, limite radial 280 Salvador, de Juliette Alfândega. 1723, para 2 no pés, ajuste no 017. Autorizado final e LS reporta a estabilidade. Fala 723-2000, reportaremos estabilizado. Salvador, descendente a 2, 1, 2, 5, alfa, velocidade após essa ponte, direto, está ficando. Baixando a 2, 1, 2, boa noite, desse vídeo chegando a mar para o nível 0, 5, 0, vou direto, Duna. Direto, Duna, descendente a 2, 1, 2, 0, 5, 0. 2, 1, 2, velocidade a critério, reporte, iniciando a redução. Critério, reportaria, descendente a 2, 1, 2. Confirme a aeronave de fumo para PUS. Confirme o chanel 6224, chumo para PUS. Afirmativo, 6224, fecho back em fana. 6224, aguarda PUS. Aguarda, 6224. Marcel, aguarde o instante de cópia. Aguarde. Confirma a aeronave que chamou. 09973. Confirma os dados que a gente vai com a aeronave de estresse. 4 horas de vida de autonomia, alterna Guarulhos 2 a bordo. Livre táxi, federal 9973, via parte principal Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 1017 com voo. Azul 5001, livre táxi, a parte principal Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 017, bom voo. Parte Índia, ponto de espera 295, obrigado. Autorizado a decolar, estamos 0, vento 0, 9, 0 graus e no 2 mil graus. A 3205 chama Centro Recife no 262685. 2685, 3305. Torre Salvador, o Gol 9723 baixado, checado, estabilizado e avistando. Gol 9723, pista molhada, formarei livre. Passou, escuta. Salvador, boa noite, Azul 5001, aproximado com a espera do Gato. Azul 5001, boa noite, mantém a ponte para guardando. Geral 9973, autorizado a Gol, pista no 0, evento 080, graus 11, nós. Decolagem 09973. O 9932, decolagem 35, controle 119-35. Salvador Azul 4959 no 43, para a curta solamente. Azul 4959, aguarda puxa número 2. Aguardando número 2, Azul 4959. O 9932, autorizado direto, Roberto Fox 08. Após 2000 Leda. Após 2000 Leda, 09973, obrigado. E o 5972, chama Recife, 125, décima 1. Ciente, Recife, 125, 1. 5972. Salvador, eu vou 1134, 2. 1134, agora no 104, prepara para o cara, tá junto? Direto do ano 2017, a janelinha 2 anos 2. Aparro meu gilete Alfa Índia, vista para 4 mil pés, ajuste no 017. 1017 para 4 mil pés, gilete Alfa Índia. Ajuste no 017. 0097, livre de táxi, 1.0, 95, 62, 24, obrigado, bom trabalho. Tudo bem, né? Azul 4959, 73, livre puxa, metade. Puxa, chama na faixa do 4923. Então, muito boa noite. Voo 1723, livrão, bom. 1723, boa noite, Alfa, repórter Juliette. Alfa, antes da Juliette, vou 1-1-3-4-3-4. Minha 2 1 2 iniciando a redução. Cliente, 1 2 1 2. O 1 3 4, comecei a autorizado nível 350. Decola da pista no 0 com o primeiro curva esquerda, no subida Puca, transição Aracaju. Após ter 7731, feche a sua conforme rota. Adicione 5003, controle 119-35. Ok, o 1134, atualizado, Maceió, 350, conforme o plano, decolada 10, com a esquerda. O Caracas, 5003, a transfunda, 1935. O 1134, estado 2, repetirá para o pronto. Correto, 1134, sendo pronto, chama nessa. Obrigado. O 1723, atualizado, ingresso na Juliette, portão 04. Ingresso na Juliette, portão 04, vou marcar aqui. Atrapalhar o tráfego, mas eu vou estar pelo meio voando pelo para a pouso 97. Então é do comandante, seu sobretudo. Seria melhor, para nós aqui é tranquilo, já temos as condições de voar aqui. 3, 4, autorizado, né, decolar a pista, 1-0, 20-0, 0 graus, 0-8. Livre ANR, decolar para o canal 0 na BIA 224. Controle, boa noite, 5001 da Azul, decolando a sua escuta. Azul 5001, contato com a barra de colagem, 2-0-3-0, via 5001. 3-0-0, via 5001. 1-9-9-3-2, chama-se a do Recife, 1-2-6-8-5. 2-0-8-5, boa noite, boa noite, boa noite. Salvador, Oxalé 6224, decolando a sua escuta, boa noite. Oxalé 6224, contato radar decolagem, sucesso nível 190 via Conde. 190 via Conde, 6224. Controle Salvador, boa noite, passaredo 2224, transfere com a Alfa. Passaredo 2224, autorizado a chegada Mário, voo direto ITAP. Reporte em 10 descidas. Sempre voa direto ITAP, reportará para descida 2224. Segurar 9973, temos centro Recife na frequência 125.1. Recife 251, segurar 9973. E é o Whisky Chatham, holding point, runway 17. Whisky Chatham, clear, line up e maintain running 17, report to weather. Salvador, boa noite. Rio 5974 decolou na sua escola. 5974, contato radar da colagem, escutando 340, via saída da O. Via Dael, o Rio 5974, livre ascensão 340, pode voar Dael da presente? É 2007, voa de Dael. 2000 Dael, Rio 5974. Tá no ideal para descida, 2224. 2224, esse para o nível 050, é o número 1, confirme sua velocidade máxima que você pode chegar. 245, na descida. Gente, o 2224, velocidade a critério, já pode ser mais redução. Tente reportar para redução, 2224. Bruno 868, essa é a identificação do CV chegando a Mari para o nível 060, reduz agora 2509, como número 2. 359, reduzindo para o 060, gol 1868. Lima Tempest no 0. Lima Tempest no 0, azul 4 válvulas e supra. Alfa, repórter da Juliette. Salvador, qual que é o Papatango Whisky Tratango? Papatango Whisky Tratango, eu vou contar a parte que eu vou fazer 150, vai a corte de parque. Flight flight level 170, call de departure with Satan. 150 with Satan. Correcting 150 with Satan. Solo Salvador e ajuda 774 para o táxi com COD de 54 do 24 horas de 20, opera na Aracaju. 774, livre táxi, faixa de principal e entra, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no meio. 10 no meio, autorizado táxi, faixa 3, faixa 1, ponto de espera da 10, 118, 95, ponto de espera, 774. Autorizado a colapso no 0,00 grau 041. Vida que vai ser o 4 do 9, 5 grau 90. 4, a aeronave está justamente retardada. Quando o vendedor autorizado, fazendo que pistola, chama táxi. Ok, após a passagem do azul, está autorizado. Seu nome já está pregado. Estacionando 6212, sendo taxa de 9.5. 7.5, 6212. Fabulado circulador. Controle de Salvador, boa noite, azul 4959, saída Coral, passando 1000 pés. A linha e mantém no 02774. Salvador, passaria do 2224. Aguarde, passaria. Azul 4959, contato radar na decolagem, superando de ano 40 via saída coral. 40 via saída coral, azul 4959. Proceda, passaria. Pode voar, Duna, Sérgio. Pode voar, direto Duna. Direto Duna, 2224. Controle, Juliette Alfa Índia, está visual com o NOPEC, tem quanto já voltou a comer o próprio. O senhor propõe o cancelamento? Adeus. O Juliette Alfa Índia, revés modificada 0051, mantém em condições visuais, descendo para 1.500 pés. Aguarde a transferência da torre. Descendo para 1.500 pés, aguardando a transferência da torre, o Juliette Alfa Índia. Não temos o sinalizador, tá? Vamos fazer com o infrared, por instante. Tá. Rio 5974, chama 7 Recife, na frequência 125, nesse mal ano. 1251, grato, Rio 5974. O Golo 868, poderia aprovar o estado de já havia uma formação? O Golo 868, reportando final de desvio. Corta no final do desvio. O ideal seria aprovar o estado. Deixa, vou direto e tato, Golo 868. Passaria 2224, desce para 2 mil pés, ajuste 0 no meio, autorizado final e LS reporta estabilizado. Desce para 2 mil, reportará estabilizado no LS 2224. 0 graus 049. Ciente do vento, estamos na final da 17 do Juliano de Alfa. 14.0. Afirma, aproximadamente 20 milhas, azul 4959. Cliente, reporta na frente coral, azul 4959. Reportará voando coral, azul 4959. Aeronave decolou, mesma saída, assim. Cliente, mantém posição, deixando. 20, decimal 3. 203-6224, obrigado, bom trabalho. Autonomia 0245, alternando Salvador para o táxi. 374, autorizado a decolar, pistando 0,070 graus, 03 nós. Isso decolagem, azul 2774. Obrigado, Mogol. É. 2774, decolando 56, controle 19, descontra 1935, azul 2774, boa noite. Boa noite, voo 1934, ponto de espera do 909. Voo 1934, boa noite, ele mantém de 30. Autorizado ele, mantém o 909. Leste Alfa Índia com o Patinho. Lumia 0 via Coral 2774. Solo foi 56 no corte de frequência, segunda esquerda, parte 4, na direção na Rosca. Estabilizada. Passando a duna, repetir estabilizada. Solo só quando para a cópia novamente, 1121, décima 1. 2224. Passarei 2224, torre 1895. 1895, boa. Dono 868, você para 2000 pés, autoridade final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado em ILS, ou 1868. Passarei 2224, QLS, faixa de travar. Iniciando o número, bom número, pessoal. Passarei, continua a aproximação, em câmera, eu gostaria de fazer 2 estamos olhados. Gente, 2224. Sete, Miami, site level 340, via open zero, until Tango, Romeo, Sierra, Astra, Cordial, Flex, Daniel. Check off Romeo Zero, after check off left turn with Momo, Zephyr 3, Mike Oscar, and Nini transition. November Echo, November India, Mikey. Call code 5007, Salvador Zephyr 3, frequency 119.35. Boa noite, gol 1934, Pucaracaju. Gol 1934, contato radar decolagem, super 350, via saída Puca. 350 via Puca, gol 1934. 1868, estabilizando ILS da 190. 1868, torre, 1896. 295, boa, 1863. Oi Salvador, boa noite, 1868, estabilizando ILS 90. 1868, Salmar Epsilon Livre, continua a aproximação. Aguarde, 1960. Azul 2774. A sua escuta, prossiga. Vou direto Raíra. Direto Raíra, 2774. 2224, solo 02, solo 21, décima 1. 211. Solo, passarelo 224, degrau. Passarelo 2224, táxi Alfa Juliette, remota 12, que faz pressão. Alfa Juliette, remota 12, o passarelo. Tira o setup do Mercantil 3-0, colete com a Tex. Salvador, boa noite, 3600, para parar por aqui. 3600, boa noite, dessa vez chegada a Mari, para o nível 050. Via Mari até o 050. Tango 60 miles off Knox, west of Salvador do Rock. Where the service terminates, contact the Aracaz approach 12023. Tango 60 Tango West, Sierra Tango, Salvador Control. 608-005, direita solo 21-1. Direita 21-1, do 186. Salvador Control. É o 1-1-3-4, controle. 1-1-3-4, poderia fazer uma aposta com o Papa Tango e com o Senhor Tango, pedir para ele chamar, para que ele chame o controleiro Caju em 1202-3? Vamos lá. Papa Tango, Whisky, Serra Tango. Boa noite, é o gol 1234. Gol 1868. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. Gol 1868. Approach to Whiskey Sierra Tango, passing over, call. Approach to Whiskey Sierra Tango, passing over, call. Então, até na frequência do próprio controle de Aracaju, ok? Gente, gol 134, vou ligar lá do controle de Aracaju. Talvez seja uma frequência alternada. Muito obrigado pela ponte, que eu faço agora o 90, chama a Recife aí no 2685. Boa noite, Recife, boa noite. Agora o Aracaju, Whiskey, Serra Tango, Pass Over Call. Serra Tango, 72 miles, of Salvador, VOA. Mantenha-se at level 150 and contact now Aracaju Approach, frequency 120.3. American 230, approve the taxi. American 230, approve the taxi. Runway 8 for the taxi. Runway 8.100, tower 118.95. Altimeter setting now 1016. JV 8.9, stand in the instructions of runway 0.10. Inter, multi position holding point 10, tower 118.95. Open. Muito boa noite, dessa via chegada Mari, time nível 060. E 4959 é 57 milhas no José Sudeste, José Salvador. Cruzada encerrado, Matheus Oliveira 40, chama o controle e Léo com frequência 160 de Small 1. Sobre o 774, apenas para informação, temos trato na posição de 12 horas a 18 milhas. Essa é a posição da companhia, o destino dele é Ilhéus, ele está 2 milhas abaixo da aeronave. E a gente está visual com o mesmo 2774.